quero ver DJ Elias Cambodiense, o DJ que toca tudo do Pará. Faz a dancinha, dancinha do Michael Jackson. Faz a dancinha, dancinha do Brega Funk. Faz a dancinha do rap. Essa é a DJ Melody produzindo só sonzão, produzindo só sonzão. Agora eu quero ver se tu manja na dancinha. Agora eu quero ver se tu manja na dancinha. Faz a dancinha dos Mamonas Assassina. Faz a dancinha, dancinha do Michael Jackson. Faz a dancinha, dancinha do Brega Funk. Faz a dancinha do rap.